Paz do Senhor! Uma das grandes bênçãos da minha vida é poder deitar e dormir. Pessoas perguntam, pastor, mas como é que você consegue dormir com tantos problemas, tantas coisas para resolver? Eu também converso com pessoas que têm medo de tomar café antes de dormir porque dizem que cafeína tira o sono. Bom, pode tirar, para mim não. Mas tem outras coisas que ameaçam o sono das pessoas. Preocupações, os problemas, as ansiedades. Aquela antecipação do dia de amanhã que tira e ameaça o sono das pessoas. Eu posso falar como Davi, que deito e durmo porque o Senhor me sustenta. Sabe por quê? Porque na Bíblia diz que o nosso Deus não dorme. Ele não tosqueneja. É por isso que antes de dormir eu entrego tudo para Ele. Porque Ele não vai dormir mesmo. Então ele cuida dos meus problemas durante a noite. E depois eu levanto e vou viver o que ele já resolveu. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.